A partir de agora, iniciaremos a leitura do livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Boa leitura! Introdução: Quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: Desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixa eu avisar. Este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia Good Vibes. O ser humano e suas necessidades colocados no centro dessas letras e mensagens, e Deus, inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, etc. Querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas, espera aí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende. Explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Salmos 37, versículo 4. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Mateus 7, versículos 7 e 8. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia do toma lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender às minhas demandas? Eu quero dois, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que ele pode dar. Antes, eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje, confesso que a dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é a de receber uma bênção e não a de se relacionar com o abençoador. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui, nesta peregrinação. E para isso, construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais que abençoador. Ele é Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai, no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos mesmo. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se este contempla a glória de Deus.